fechado e travado, 5362. 1935. 1935, 5362. Tem livre pouso na 10, venta de 120 graus com 89. Livre para os 5362. Com 1.43 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, operando Campinas. Livre até o ponto de espera, torre 118.95, 1.014 ajustado. Autorizado até o ponto de espera da 1.0, 118.95 Antônio, QNH 1.0, 1.4, da 357. O azul após o azul, a retaguarda, após o TAN, a retaguarda, está livre, puxa. Meia dois, nacional 47, livre direito no 209. Solo trip 5362, livrou. Está autorizado, quilo, pátio 3, posição 4, 5362. Quilo, pátio 3, trip. Salvador, bom dia, tá 3597, ponto de espera da 1.0, pronto. 3597, bom dia, a linha ainda colapsa 10, venta de 130 graus com 89. Autorizada a linha, ainda colapsa 1.0, tá 3597. 7, livre, puxa, acionar chaminés. Livre, bota no campo, vou vir a... Solo azul 4040. Prossiga. Está pronto para o táxi com 99 a bordo, 3 horas de autonomia, está na Galeão. Autorizado, no ponto de espera 10895, 1014 o ajuste, 4040. Sente do ajuste, no seu ponto de espera, torre 1895, azul 4040. Sim, último sol. Max Serra Golf, confirme estacionamento e pista que decola. Max Serra Golf está autorizado conquista 080 direto, decolagem da 17, saída Arbor, pós direto. Controle 1 no 935 e aciona 5476. Torre Salvador, azul 4040, bom dia, ponte espera pronta. Azul 4040, ali em decola pista 10, venta de 120 graus com lavra. Além da cola da 10, 4040. Back trip 554, 43. 43, livre, chame táxi, trip. Tamar. Bom dia, passarei 2, 2, 2, 3. Controle Salvador, bom dia, passarei 2, 2, 3. Controle Salvador, bom dia, passarei 2, 2, 3. Passarei 2, 2, 2, 3, prossiga. Aqui, senhorita, desculpa, está tentando contato com o controle em 119.8.208, sem contato dele. 119.35 é a frequência agora. Ah, 119.35, obrigado. Salvador, vou 17, posição 9 para a posição de Santos. Autorizado, chame táxi. Ah, tá, vou 56, controle 119.8. Qual é o 119.35? 19.35, 4040, boa. Lanterna, Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Fala Salvador, bom dia, João, vem aqui até. Fica até agora no instante. Tempo 55 no 4, vai seguir o gol na saída do pátio 3, agora mais um instante. Guardando o gol, sai do pátio 3, tempo 55 no 4. Alô, tô 3153, foco, trote, copia galeão. Sente o maricopo 3153. Sente. Pode taxiando o triplo 54 até chegar perto do gol? Afirmativo, vai seguir o gol quando iniciar. E no ponto espera chamar a torre 1895-1014. No gol, ponto com o número 2, é ponto espera 1895, triplo 54. Fala, gol 607 para ataque, 3.344 é a autonomia, alternativa do caminhão, 1.273 a bordo. O gol via Índia até o ponto de espera, 1.014, 1.118.95 a torre. Via Índia, 1.014, o azul Alfa Yankee, confirmar o Pierce Mike, chamou o sol? Negativo, azul Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Yankee Hotel está aqui no pátio 3, solicitar reboque para o gate de número 8. Pátio 3, está autorizado a iniciar. Reporta na saída do pátio, aguardando ingresso pátio 1. Afirmativo, obrigado. Chamará para ingresso pátio principal. Federal 9970. Federal, prossiga. Tem nossa autorização aí para a Teresina? Bom, no 607, bom dia, linda. Cola fita 10, venta Dino 20 graus com 8 nós. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Após Flock, conforme a rota direto. Controle 1 no 935 e aciona 5521. Copia? Copia. Galeão 360 autorizada, Pesulu 10. Dael Leda Bridge, 1 no 935, 55 no 4. Galeão 360, Pesulu 10, Dael Leda Bridge, 1935, 55 no 4. Correto, irmão. Solo, mandou o gol no 7 ou no 5 para o táxi. 1 no 7, 2 PLB, alterna Campinas, 3 horas e 45. 7 no 5, autorizado via pátio, Índia, a torre 1895, ajuste 1014. Pátio, Índia, onde esperou no 1895, gol 1 no 7. Gol 9607, decolou 00, controle 11935. 1935, gol 607, bom dia. Gráfico, bom dia, gol 8, 97, desde a boa autorização, com fim. 897, que fez a mais forte. Ciclo 4 ali, mantém o pistão zero. Mantém. Solta 3153, se estiver bem acionado. 5384. Firme! O 3153, só um instante. Carregar a decolagem, pistão zero, vento 120 graus, 08 mais. 0654. Sim, a outra nave chamou só. Qual fia que a Tata consegue agilizar ingresso para liberar logo a retaguarda do TAN, número 2? Afirmativo, Yankee Hotel agilizando para liberar aqui a retaguarda do Pátio 3. Então, acesso liberado para participar, confirma? Confirmo, tá livre, até 8. Afirmativo, livre até 8, obrigado. 3353, coordena a equipe de sol, após o azul que vai passar a retaguarda, tá livre o pushback. Gente, após a passagem do azul, tô autorizado, 3153. Salvador, voo no 7.090. 7.5 ali, mantém o estudo zero. Mantém o no zero, voo no 7.5.3.8.4. Prossiga, 3.5.3.8.4. Estimativo, 3.8.4. Tá no pote 3. A gente dá golf. Poderá coordenar 190 para Maceió e informar a ele. Pode confirmar, 5384 não tem no meu sistema. Comenta. Ativa o 5384. O nosso plano é só para as 9h40, frente aí do nosso OBT. Só poderá informar a saída, por gentileza? Afirmativo, aqui eu tenho Maceió, é isso? Nível? Corrigindo, destino? Maceió, afirmativo. Pouca transição Aracaju. Aracaju? Afirmativo. Obrigado. Eu sei que agora a gente vai decolar. Gono 897, com fins autorizados, 360, eu perdi no 16, em cola da pistão no 0, curva direita da El Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5502. Autorizado, com fim 360, via Upper Zulu 16, depois da 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1935, transponder 5502, Goro 897. Confirma só transponder, 5502? Afirmo, 5502. Tá correto, chama para pushback aqui acionamento. Camarada, obrigado, Goro 897. O TAN 3153 já pode iniciar. Você gosta de pré-decolagem? A nave da Gol que decolou agora possui o mesmo perfil de saída, ok? É mais rápido. Eu gosto de pré-decolagem. Afirmativo, decolada 06, controle 119, decimal 35. 1935, 17, 15. Salvador, gol 1715, decola, boa, passa, 1800. 1715, controle 119, decimal 35, chame o controle. 1935. Até o finalizador do reboque para o Gate 8. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Posição 4 para pushback acionamento. 897, portão 04, vai aguardar o pushback acionamento. Que é mais 897. Solo, TAT-1153, pronto, TAT-158, 3 horas e 20, alterna Campinas. 320, Campinas, qual é o problema? 158. 3153, TAT-1 no Índia, com espera da 90, torre 1895, altímetro 0.4. Com espera via Índia, 295, 0.4. 19.35. 0.35. Coordenando, pessoal, em toda a coordenada, tanto autorizada, com a 897. 3, 1, 3, pronto. 5 vezes após o pouso da passarela ali, mantém pista no zero. Ali mantém o 3, 1, 5. Passarelo 2223, no solo 12, libere pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219, 2223, bom dia. Pátio 3, autorizado, suspeito acionamento, chama táxi. Salvador, bom dia, passarelo 2223, livrou. 2223, passarelo, bom dia. Ingressa aqui o pátio 3. Pelo pátio 3, 2223. O 2223 da passarela, fica atento ao tráfego da Sideral, tá na remota 0843, vai iniciar o pushback. Gente, ficar atento. Para o taxi Gol 897, 158 a bordo, 3 horas, até na Campinas. Taxi direita via Índia, ponte espera da 90 Torre, 1895, atingimento 0014. Gente, 1014, direita, ponte espera 895, 897. Decolada 5-4, controle 1-1-9-35. 19-35. 2, Salvador, bom dia. Gol 8-9-7, ponto de espera 10. 8-9-7, ali mantém pistola 0. Ali mantém a 1-0, gol 9-7. Autorizado de decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 07 mais. Gente, decolagem dando zero, gol 897. 7, decolado 17, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Paulo Salvador, muito bom dia, portaria do 2223, ciente da Golf, gentileza repetitivo, vitória da conquista. Parceiro 2223, vitória da conquista autorizado no 1180, direto, decolada 1-0, curva direita na Arbor Elefa, controle 119, decimal 35, transponder 5525. Ciente autorizado, nível 1180, vitória da conquista direto. Decola pista 1-0 na Arbor, curva direita, após a voa Elefa. Transponder 5525, controle de saída é o 1935, passarei do 2223. Estou com o controle, é 1935. 1935. Para o táxi, o sideral 9973, a bordo, 410, autonomia, alternação 25. Táxi autorizado via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 1-0 torre, 1895, altímetro 1-0 no 4. 1914. Corre, Salvador, é o Federal 9970. Federal Hotel 9970, a linha decola sistema 0, vento 120 graus, 08 norte. A linha decola sistema 1 no 0, federal 9970. Quatro. 55, no 4 chamou? 5314, 5384 para Maceió, quando a gente tiver autorização. Afirmativo, 5384, autorizado Maceió, 190, Golf 677, Laudão 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5527. 190 para Maceió. Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju. 1935 ao controle, 5527 ao transponder. 35384, cotejamento correto, chama puxa spec. Bora lá. Hotel 9970, decolado 124, controle 119, decimal 35, boa viagem. Canal 35, obrigado, até a próxima. Salve, Rio 5973. Rio 5973, Recife, copia? Afirmativo. Rio 5973, autorizado Recife, 310, Peruísque 58, Equalda 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5516. 310, Recife, principalmente 58, Equalda 510, curva esquerda, Puca, Aracaju, 19350, 5598, 5993. Transponder 5516. 16. Então, puxa, Sonar. Rio 5972 para o posto de estacionamento. Siga. 5972 para o posto de estacionamento. Ah, deixa um ataque. Vai, tá. Solo Salvador, bom dia, Azul 4234. Prossiga. A senhora teria a saída prevista para nós? Qual destino? Recife, senhora. Pouca, transição Aracaju. Ok, Pouca, transição Aracaju, obrigado. Em breve chamará Azul 4234. Salvador, eu passarei do 2223, puxe bem estacionamento. Gente, 2223, coordenando com a equipe de solo, tem o tráfego Boeing da Rio, já iniciou o push no pátio 3. Assim que ele vai até agora, autorizado, chama táxi. Afirmativo, tá visual com o mesmo, coordenando com a equipe de solo, 2223, chama táxi. Trip 5384, puxe bem estacionamento. Gente, o 5384 trip, eu tenho a aeronave que está puxando no pátio 3, duas aeronaves. Eu vou aguardar. Ô, solo, libera o trip primeiro, quem está sem o trator ainda, tem? Afirmativo, então, o passageiro vai dar passagem ao trip, é isso? Isso. Gente, trip 5384, livre, puxa no táxi. Trip 5384, na escuta. Trip 5384, solo. O 2223, tá na escuta? E posso pegar um pouco, puxa, pode liberar o passarelo. O Rio 5973 para o taxi, 5 a bordo, 4 horas alternando Salvador. Rio 5973, taxi autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de certo 90, torre 1895, altímetro 904. Parte 3, parte 1 no Índia, torre 1895, ponto de espera, Rio 5973. O passarelo 2223, então pode prosseguir no push? Afirmo, chama táxi. Chama táxi 2223. Passando externo, baixado travado. 990, atualizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Sim, atualizado pouso, 9910. Rio 5973, ponte espera da ONU 0, observando 27 na final. Rio 5973, após o pouso da aeronave na curta final, alinha e mantém a pista no 0. Após a batalha da aeronave, ali mantém a pista no 0, Rio 5973. 4, só pushback e acionamento, quando possível, ciente do parceria daí fazendo o pushback. Sim, vai coordenar com a equipe de solo, assim que o tráfego da parceria do inicial táxi, pode iniciar. Falou. Assim que o passarelo iniciar, a gente pode iniciar o trip, obrigado. Táxi, o passaredo 2223, 5-5 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. 223, táxi 43, pátio 1, no Índia, ponto 090, término no 895, quilômetro 904. Gente, pátio Índia, 118, 95, ponto 223. Ruta 9910 vai manter antes daquilo, tem o tráfego na parte 3, tá iniciando táxi, tem outro que vai puxar agora. O trip 5384, 582 manter posição, mas só mais um minuto, guardando o tráfego da total, que agora tá na entrada do pátio 3, vai ingressar? Vamos segurar aqui. Ruta 9910 agilizando, quilo, pátio 3. Nove 73, decolado de 4-0, controle 1 no 935. 1935, obrigado. Vai lembrando de Porto Seguro. Tchau, trip. Vai iniciar o trip. Solo Salvador, bom dia, azul 4234 para Recife 330, ciente da Golf, eu solicito autorização de tráfego. 234, Recife autorizado, 330, perigo 58, recorda 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, passando a 5536. Passareira 2223, a linha decola, pistão 0, vento 120 graus, 09. A linha decola, passareira 2223. Saída Puca, transição em Aracaju, controle 1935, transponder 5536, cotejou azul 4234. Está correto, senhor, para chegar questionamento. Chamará para puxa acionamento, senhor. Trip 5384 para o táxi em 30 bordo, 3 horas, alterna Salvador. Táxi autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, ponte 0 da 90, torre 1895, altímetro no 04. Bate o Índia, torre 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. 1935. 1935, bom dia. bom dia. Trip 5384, próximo ponto de espera, tá pronto.